J'avais vu à Ilha Mega, é ter revivido a ilha dos mega héteros. Já vi vindo a ilha. Se você também. Seja muito bem-vindo à Metrópole Litoral, o podcast que desgraça a sua cabeça. Eu, Pedro Tashima, para dissecar a cultura norme hoje, tenho comigo o meu querido amigo de Porto Alegre, Cisco. E aí, Cisco? E aí, é isso que a 10/10 diz que não gosta de você ao som de Sweet Dreams. É, e o sósia do Vin Diesel tá olhando... E ainda tem... Sei lá, mano. Aí o Irineu, é isso aí, entendeu? Não vamos ficar falando muito da Sam, porque senão o pessoal lá é brabo e vem atrás da gente. O Sam é brabo. Não é mais brabo agora, eles caíram. Mas lógico que não, o Sam continua sendo brabo demais. Eles são tão bravos que o Facebook cai tudo e eles voltam. O Sam é tipo uma fênix, né, cara? Ele cai, mas volta. O Sam pode acontecer o que for, que ele tá sempre de volta aí. Mas o Sam vai ser um assunto pro outro episódio, que a gente vai chamar o Félix pra vir participar. Enquanto isso, enquanto nós não temos esse episódio maravilhoso, eu vou falando aqui com o meu querido companheiro de aventuras, o Mielão! E aí, Mielão? Meu pau na tua mão! Na falta do Sávio... Na falta do Sávio, nosso amigo Cisco completa. Em memorandum, Líder Pina chega na sala e vê você chupando pra o Face. Full! O Dark Sorcerer com o rap dos memes. Memes, tipo, aproveitando aquele último rap que você mandou no outro episódio lá. Ah, verdade. Inclusive, tu não já pensou em investir nessa tua carreira de rapper, não, hein, Nelly Gold? Lembrou, hein? Eu pensei na parceria com o Lil Pump, mas não sei se ele vai aceitar. É. Não sei se o Lil Pump está à sua altura, né, velho? Né, é verdade. O Lil Pump, infelizmente, ele já firmou uma parceria com outro artista, o nosso querido youtuber aqui do podcast, Ian José Silva. Fala, meu compadre Tashima. Boa audição. Só tranquilidade. Nós estamos um pouco gripados, por isso, nos desculpem se vocês ouvirem alguma tosse ou fungado de nariz durante a gravação. Eu quero saber como você fica gripado morando no Nordeste, que tudo fica aberto o dia inteiro, fica a janela aberta por causa do calor. É a poeira, né, meu caro? O calor é aberto, mas é a poeira também. E às vezes bate um ridimunho aqui que levanta toda a terra, você jura que tá passando um tornado, e aí às vezes acaba causando essa gripe mesmo. É. 4 meses sem chover, mas o tornado continua firme e forte. Justamente. E aproveitando, falando de chuva, a nossa querida amiga Natália, que tá em uma cidade muito chuvosa, inclusive a cidade mais bonita aqui do podcast. Tudo bem, Natália? Oi, tudo. Natália hoje foi pegar um ônibus à tarde, demorou 5 horas pra chegar em casa. Andei 1 quilômetro pra voltar. No final foi a pé. Pô, me responde uma coisa. Como que tu demorou 20 minutos pra andar 1 quilômetro, Natália? Ah, sedentário, né, mano? Tu ficou jogando Free Fire no meio do caminho. E ainda eu comecei a correr pra ver se ia mais rápido, mas eu desisti depois de 2 segundos. Mas escapou da chuva, então. Eu cheguei 2 segundos mais cedo. Antes de começarmos a dissecar a cultura dos normes, vamos ouvir o nosso historinho, o Cucu Beleza. Beleza. Pô, meu, que saco esses documentos, vou ter que trabalhar até tarde. Meu, que porra, deixa eu ver aqui. Ah, não, meu, tô atrasado. Puta que pariu, meu, vai logo. Vamos, porra. Boa tarde, Dr. Bisonho. Vai tomar no cu! Anda, filho da puta! Vai logo, meu! Boa tarde, senhor. Gostaria de algo? Não quero conversa, não, meu. Bota 20 de crédito nesse número aqui, ó. É, tá bom, né? Pronto. Calma, amor. Não precisa beijar ninguém, o teu crédito já tá chegando. Cucu, beleza! Quer ouvir mais historinhas? Então vai tomar no olho, Cucu. Beleza, Cucu, beleza. O restante do episódio é patrocinado por... Este programa tem o oferecimento de Parque de Diversões Tio, porque brincar com tio é sempre mais gostoso. Muito obrigado, Parque Steel, pelo seu apoio ao nosso projeto, o nosso podcast. Agora vamos para o nosso episódio para dissecar a cultura norme. Para começar a dissecar, eu tenho que fazer uma pergunta para todos os nossos participantes. Ian, começando por você. Oi. Qual é a definição de norme? Você conhece? É, rapaz, eu confesso que não sei muito bem a definição, porque eu mesmo sou recém-chegado na internet, né? Eu comecei a ter um acesso maior a partir de dezembro de 2016. Mas eu imagino que norme seja aquele pessoal que, é, digamos assim, cara, eu não sei a definição certa, mas é aquele que é besta na internet. A Natália sabe bem, ela é uma norme desde que ela começou a mexer na internet, desde sempre da vida, não sei, desde que eu conheço ela é norme. Então. Mais ou menos, na verdade. Lá não, por 2016. Parando. Lá por 2016 era gótica, né? Emo. Posso dar uma definição. Gótica feminista. Posso dar definição de norme segundo o dicionário urbano. Não. Por favor, Cisco. Ok, então. Vai lá. Norme é a pessoa que o. Eita. Que usa... Desculpa. Norme é aquela... Tipo, Norme basicamente é aquela pessoa que, tipo, ela é Maria vaca as outras, basicamente. Então, tipo, Norme... se tá todo mundo fazendo, ela vai atrás, assim, então... Ah, agora eu entendi. A pessoa precisa de modinha, né? Então, é, exato, modinha. Vamos dizer, tipo, a galera do... Não sei, do outfit... É. Se por acaso, vamos dizer, todo mundo hoje em dia tá usando calça. E eu começo a usar calça, eu sou um norme? Eu me lembro que em 2012, a modinha lá da nossa sala, que era a sétima série, era o pessoal cortar os pulsos. Eu mesmo nunca cortei, porque eu sou de Deus. Que modinha, velho. Tinha o pessoal lá, cara, que a menina pegava mesmo a gilete e cortava. Uma menina lá brigou com o namorado, ficou 2 dias se cortando na sala. E ela chorando, ninguém sem entender nada. Aí depois foi que chamaram a diretora e isso deu uma aquietada. Caralho. Eu acho que a galera que viveu no meio emo conhece bem isso aí. Olha, eu acho que pra definir um norme é um pouco mais complexo do que apenas uma modinha. Porque os nomes pré-internet, digamos assim, antes de 2010... Ou melhor, lá pro 2010, 2012, onde o pessoal não usava tanto a internet pra, sei lá... Facebook, eu curto as besteiras. O pessoal, o nome era aquele pessoal que usemos, os fãs de Restart, por exemplo, que usavam aquela calça aí. Só que hoje, calça colorida. Hoje em dia, a gente pode dizer que a definição de nome é aquele pessoal da internet que não tem nenhum senso de humor e que quer se achar engraçadão usando os memers. Tipo, tá de meme da Gretchen. Aqueles da gorda. Meme da gorda. Gretchen. O meme do sósia do Vin Diesel. Eu descobri Vin esses dias. Não, choque de cultura. Olha, eu acho que sósia do Vin Diesel não é coisa de norme. Eu acho que isso aí é mais coisa do Yang, da coisa da inclusão social. O pessoal começou a ter internet a partir de 2016, por aí. Tem muito esse negócio de meme do Vin Diesel, eis que a 10-10. Vou te dizer um negócio. Eu já fui fã da Sam. Primeira coisa que eu cheguei. Eu dividi meu tempo, eu cheguei, abri o YouTube, criei minha conta. Primeira coisa que eu fui pesquisar, coisas engraçadas. Aí me apareceram duas opções, os memes e os YouTube poops. Então eu fiquei revezando entre um e outro. E aí eu peguei aquela época de ouro da Sam, né, que era o pessoal, não sei o que, Irineu, da 1010, não sei o que, o Sol do Vin Diesel. Só que aí isso chegou num ponto que ficou saturado demais. E aí eu resolvi enveredar mesmo pelo lado da Deep Web da internet, né? Os YouTube poops, sabe que... contagens, essas outras coisas. E deixei a ação de lá. Falar que Graças a Deus, hoje eu sou homem curado da Sam. Lá por 2015, talvez antes por aí, eu também gostava da Sam. Eu tava num grupo do Facebook, que foi onde começou a Sam. Daí, pô, eu achava demais, os caras postavam um monte de meme. Sabe aquele laranjo memes? Tô ligado. Um pouco antes desse. Ah, eu sei. Tipo, os caras postavam só nesse grupo, daí criaram essa página e começaram a espalhar pra todo lugar. Daí começou a vir um monte de retardado começar a fazer. Daí era tipo aquelas coisas, um monte de criança retardada. E uns caras adolescente retardado que achava que era pica porque fazia meme na internet. Era só essa tristeza. Reserva, galera, curte. Ou seja, os normes, ó, viu? Como então, que o mundo dá voltas. Era o pessoal que era antinorme, que acabou virando norme no futuro. Exato. Cara, eu acho que o problema não é essa. O problema é eles não ter mais nenhum pouco de originalidade. Eles só fazem a mesma coisa, tá ligado? Eles não fazem. Eles no legal da Sam, que eu lembro, que é isso, porque eu também peguei a era de ouro da Sam, que era 2015, mais ou menos, que foi bem antes do Vin Diesel e tal, os administradores faziam... Não tinha aquele... Aquele do pica-pau lá, o... É, o do pica-pau. Os pica-pau memes daquela época lá. Ai, que ele era genial. Eu acho que eu ainda tenho no meu celular uns memes do pica-pau. Sim, o do... Por uma semana, porque depois da semana... Ficou meio saturado, que foi o negócio do tá tranquilo, tá favorável. Que eles pegavam a imagem e mudavam pra outra coisa. Daí tinha ligado, coleção disso, igual coleção de Pepe, saca? Cara, tanto que tem um negócio chamado Source, eu acho, que eles falam lá. Que só pegam a imagem e eles mudam a frase de baixo. Ah, sim. Aquilo lá foi. Era legal porque, tudo bem, até tinha uma interação com os leitores e tal, mas. A maior parte do conteúdo, quem idealizava eram os administradores. Daí chegou num ponto onde os administradores simplesmente desapareceram. Daí deixaram a página, os grupos abertos e basicamente o conteúdo inteiro vem hoje em dia de quem? De quem tá postando nos grupos. E geralmente quem tá postando é o quê? Gente de 12 anos. Por isso que tá quem lembra porcaria. Quando o Félix então, tentou virou vender uma aquelas rede canecas social. Da assim, qualquer merda. Os quem memes lembra? Da Sam é tipo o que eu falei antes, que é praticamente a piada da galinha, que em algum momento foi engraçado, até que virou, na repetição virou a piada mais sem graça do mundo. Mano, eu e o Tashima conhecemos um cara que só sabe conversar com o meme da Sam, literalmente. É verdade, ele só se comunica em meme da Sam, ele olha pra você, eis que você tá no ônibus e faz tal coisa, não é uma piada, não é nada, e ele é só fala, assim. Eis que... Ele é tipo, ele tá olhando pra você e ele fala: ô, sósia do Vin Diesel. Um negócio nada a ver, assim. Mas sabe que, norme? Eu acho que eu sei mais ou menos o jeito fácil de exemplificar o que é o norme. Pensa no cara que todo fim de semana ele quer. Não, talvez não seja tudo assim, mas vamos falar. Que um cara que todo fim de semana ele quer, sei lá, ir pra balada. Quero zoar, vamos zoar, quero ir pra balada. Vamos pegar a mulher. Daí o cara descobre a internet, ele começa a usar o Facebook, daí ele vai lá e acha a Sam. Ou ele acha, sei lá, alguém sabe outra página aí? É aquela... Tem a Meme Maker. Meme Maker. Tem a Meme Guy 1997, que acho que já morreu, que também é do pessoal da Sam. How to Learn English. Nossa, How to Learn English. Nossa, e as suas variações... É, que coisa de garoto. Não, a coisa de garoto é antes, é outro câncer. Não, igual sim, a coisa de garoto e a Ilha da Macacada, né? Não, mas a Ilha da Macacada e coisa de garoto, elas fazem parte de um negócio separado. Foi antes da Sam, foi tipo, antes de vir o câncer da Sam. Antes do câncer da CDG. Ô porra, o que tá acontecendo aí? Meu Deus. É assim... Tinha o pessoal lá do Chans, né? Do BR Chan, do 55. Daí eu não. Foram pro All Jogos, daí foram. O pessoal câncer. Daí acabaram indo pro Facebook. Daí criaram vários grupos diferentes. Daí uns viraram, começou a aceitar todo mundo, virou um câncer. Daí nisso aí surgiu coisa de garoto, surgiu Ilha da Macacada. Eu lembro que teve uma época que os memes começavam na Ilha da Macacada e iam pra Sam. Não, primeiro saía da PDU, daí ia pra Ilha da Macacada, daí ia pra Sam, daí ia pra todo o resto da internet. os pessoal, sabe, quando começava a aparecer no Zap Zapperson. Pior é que teve uma época que eu fazia parte dele da macacada. Só que aí os caras eram muito estúpidos lá, eu postei o um meme e os caras ficaram me zoando, vai tomar no teu cu, porra. Aí eu saí. Cara, eu acho que essas páginas aí, câncer, no começo elas davam certo, porque se você parar pra pensar, era só piada interna, só que no grupo, tá ligado? Porque piada interna é um negócio legal que você dá risada. Mas quando tem muita gente, aí perdeu toda a essência, tá ligado? Então só fica sem graça. Essa, eu acho que essa é a definição que a gente quer procurar mesmo pra nome. É quando você tem uma bolha que tá todo mundo rindo e tal, as piadas são boas pra aquela bolha. Daí, em vez de eles quererem expandir a bolha, o pessoal estoura ela. Daí todo mundo entra, todo mundo começa a ver aquilo lá, não tá entendendo nada e perde o sentido da piada. A piada perde totalmente a graça. Metaforizou agora, velho. Vocês já viram aqueles memes suecos? Sim, já vi. Muito bom. Não vi essa aí. Não sei qual é. Mini suecos? É. Nossa, cara. Esse aí eu não sei se faz parte da cultura norme. Mas vamos dizer, tirando a Sana, não sei se Sana é de norme. Outras coisas que são da cultura norme. Memes LGBT. Cultura norme no Twitter. Memes LGBT, Natália. Você que tá mais envolvida nesse meio aí de viadagem. Cara, eu era muito esses twitteiros, sabe, que posta meme da Gretchen e da Tula Luna. É sério? Você não lembra, velho? Não. Eu era, eu não, véio, tinha Twitter, mano. Você não lembra? Eu comecei a usar Twitter em 2017, sei lá. Eu tinha pack de meme 2018. Da Inês Brasil. Nossa. No meu celular, tipo, com umas 300 imagens. Tá falando sério? Sim. Nossa, Inês Brasil, outra coisa muito enorme. Nossa, Inês. Mas o pior é que quando eu comecei a usar, ela não tava tão conhecida assim, então era engraçado ainda, sabe? Que nem Tula Luana, eu dava risada dela. Era engraçado pra você. Tá, mas então quer dizer que Inês é enorme? Sim. A inesquecível cabeça da minha rola? Olha, acho que Inês Brasil já transcendeu o nível de enorme já. Acho que já tá em outro patamar, eu nem sei mais qual que é que vem depois de Norme. Sim, cara, sim. Até o povo que gostava da Inês Brasil agora odeia ela. Ah, não, duvido muito, porque ainda usam ela e a Gretchen. Ainda usam a Inês Brasil? Eu só vejo a Gretchen usam, e a gorda do cabelo curto. Eu também. Inês Brasil, sósia do Vin Diesel. Duas faces da mesma moeda. Os Normes chamam quem usa Inês Brasil de Norme, pra você ter uma ideia. Nossa, daí tá, daí tá soda. Mano, na época da galera do Shanner Pesadão, Shanner Pesadão de Facebook, se tu usasse qualquer coisa... Shanner usasse... Pesadão de Facebook. É o Shanner Pesadão do Fórum ou Jogos. Se tu usasse qualquer coisa que não tivesse deles, que tivessem feito, tu era enorme. E agora eu tenho que dizer que é tudo nos armes fudido. Realmente. Inclusive, o pessoal que tipo, forçou tanto a Gretchen, mano. Gretchen não, a Gretchen também, mas a Inês Brasil, o primeiro. Que, mano, chegou a fazer tipo comercial da Netflix. Sim. Eu acho que quando você participa de um comercial da Netflix é porque tá no fim de carreira mesmo. Porra, comercial da Netflix, sim. Mas eu... Quando vou aparece, falar, se no Quebrando o Tabu, também já vi, né? Dessa aí é outra face. É. Parecendo Quebrando o Tabu. Mano, eu acho que Quebrando o Tabu já foi mais pro lado do, tipo, Fatos Desconhecidos, sabe? Bah, Fatos Desconhecidos ainda existe, eu vi que eles tinham um canal no YouTube. Eles ainda têm. Também existe. Ainda tem. Deixa eu ver aqui. E faz sucesso. Eu você tem um cara no canal do Fatos Desconhecidos que pareceu o Walter White. É. E também aquele, você sabia, sabe? Eu sou inscrito. Eles leem coisa da Wikipédia em vídeo. 16 milhões de inscritos, mano. Nossa, depois como assim? Depois que eles receberam aquele mensalinho ali do pra falar bem do ensino médio, eles deram uma sumida e depois voltaram. Mano, os caras, eles não sabem nem falar direito, velho. Como que eles têm um canal de 16 milhões de inscritos? Né? Mano, mas é isso. Aqui no Brasil, a maioria do pessoal é nome. Qual é a página mais curtida no universo aqui do Brasil? Não, cara. Fato Desconhecido tá quase batendo 10 milhões de inscritos. Sim, tá com 9 milhões e 590 mil. Caralho. Mas agora tem um meme que virou norme, não sei se vocês concordam, que surgiu na Metrópole, que é o Bonoro. Bonoro, concordo. Cara, que tristeza. Bonoro até, dele. Até na Ele Não usaram, tinha uma placa, eu vi, como chamar ele? Coiso, sei lá o quê, Bolsonaro e Bonoro entre eles. Bonoro. Cara, é porque sim. O Lucas Inutilismo começou a curtir a página, não é? E ele começou a fazer sim. Sim, ele ainda é um leitor assíduo da Metrópole. É, agora a Metrópole começou a ficar mais famosa e começou a cair na rede dos normes. Então o tempo útil de alguma coisa que eles postam é muito pequeno agora. Eles estão tentando emplacar o Biniro, eu acho, uma coisa assim. Mas agora eles estão variando. Uma hora é Bolsauro, outra hora é Norrabo, outra hora é Bolsouro. Caramba, é bom demais, mano. Não, pode falar, Tachinho. Não, pode só falar que é uma pena que os normes roubam tudo. Transforma no que transforma. É, realmente. Olha, mas pelo menos nossa querida Metrópole tem salvação porque não colocou na mão dos leitores ainda pra fazer o conteúdo. Ainda tá na mão dos admin. Então, dos nossos patrões, no caso. Então, duvido que vai virar uma South America Memes no futuro. Ou se virar, pelo menos vai demorar um belo tempo. Não vai virar, não. Os caras são muito rigorosos a respeito de quem eles contratam pra fazer as notícias. Sim, é porque eles já estão cientes desse negócio, né? Eles não vão colocar os ouvintes pra colocar justamente por causa dessas outras situações. Realmente. Até porque eles estão num terreno mais perigoso também, né? South America Memes começou no Facebook. Só que no Facebook lá é antigo, quando quem tinha mais de, sei lá, 18 anos não usava. 19 anos. E Twitter é só retardado que usa. É. Não tem outra. 90% da user base é retardado. Não. Então eles estão no terreno mais perigoso. Você viu os comentários mais recentes nas postagens do CNTPR? É muito nome que tem lá na cara agora. Nem precisa ir tão longe. Por exemplo, esses dias teve uma postagem que eu fiz na Metrópole Litoral que uma amiga minha, sei lá de onde, comentou. Ela nem Nossa, sabe é que verdade. Fui eu que postei. Eu vi tu mandando lá no grupo. Sim. Que é uma norme, velho. Essa, sabe, pessoal que tá no ensino médio acha que sabe de tudo? Exato. Uhum. Adolescente chato que vê série de lacramento da Netflix. Vocês lembram aquela coisa do CNTPR que bombou dos caminhoneiros? Sim. Que era caminhoneiro. A bola caminhoneira, o gato caminhoneiro. Estamos em greve. Caminhoneiros estão em greve. Estamos em greve, dizem os caminhoneiros. Daí começou. Primeiro começou a galera. Tipo, o cara comentou: preciso de mais informações. Daí ele falou, estamos em greve. Daí começou a aparecer os normes. É. Daí eles ficaram repetindo a mesma piada, uma atrás da outra. Tem até o Harirão aqui. Respondeu, ritou, mano. Pior que começou... a piada do, tipo, caminhoneiros estão em greve, estamos em greve, foi que eu conheci a Metrópole. Eu conheci um pouquinho antes, mas esse foi o que me fez seguir todas as emissoras. Sim, foi isso que eu comecei a seguir, assim, aí eu ficava brincando com uma amiga minha, sei lá o quê. Aí eu acabei entrando pra Metrópole, foi interessante. Cara, eu conheci a Metrópole pelo Tashima, mas tipo, eu já curtia ela, mas eu só entrei no grupo do WhatsApp por causa dele. Porque eu chamei, inclusive... Eu não sei por quem eu conheci a Rede Metrópole, mas eu sei que eu tava na TL um dia... E aí eu vi, achei engraçado e comecei a seguir. Vocês acham que um grande apocalipse resolveria o problema da Sam? Não resolveria. Eu acho que poderia ser o seguinte. Se houvesse uma limpa geral, ainda... Oxi. Não, cara, é porque o que dá view pra eles são os normes. Eles não vão acabar com isso. Sim, os nomes sempre existiram e sempre existirão. Você pode acabar com a Sam, mas os nomes, por exemplo, antes da Sam, era a CDG e a Ilha da Macacada. E antes da Ilha da Macacada e a CDG, era aquelas tirinhas dos memes. Sempre vai ter nome, cara. Inclusive, eu era um dos maiores leitores de blog de tirinha do Brasil. Eu acompanhava. Eu tinha uma página no Facebook de memes. Ele já tem uma qualidade, diga-se de passagem. Mano, eu acompanhava. Tinha aquele Não Ligo, Não Entendo, o Anegão, tinha o Leninja. Vocês acompanhavam o Leninja, mano? Não podemos esquecer das páginas que era nome de personagem e algum adjetivo. É verdade. Chapolin Bolado. O melhor Spider. Página é o Chapolin Evangélico Sinceraço Champions League. Muito boa, recomendo. Ela, eu acho que ela não posta desde 2017, mas é a melhor página já criada pelo UOL. Teve uma, página que era Sidorf. Sempre aparecia uma hora. Não. Eu tinha uma fanpage do Justin Bieber. Rapaz. Eu tinha uma fanpage de Hora de Aventura. Você vê que a Natália já passou por diversas fases na vida dela. Primeiro ela era Belieber. Daí ela começou com... Skate. SK8. Eu usava a barreta. Daí ela virou emo, gótica, roqueira. Mas emo eu não parei, eu só parei de parecer emo. Mas eu ainda escuto. Ela continua escutando música emo. My Chemical Romance. Não sei o que mais. Para Amore. A história me chamou de anarquista. Para Amore. Tinha a época que ela foi LGBT. Para Amore. Teve a época mesmo, mas LGBT. Para Amor. Para Amor? Como que é o nome? É Para Amor. Ah, Para Amore, foda-se. Para mal. Chapolinho Evangélico Sinceraço Champions League. Vamos ver o que tu é. Eu falei que existe. Sinceraço Champions League. Mano, não tem ação de cristão, velho? Tem a Sofa América, Sofa América Crentes. Deixa eu ver. Exceção é saque. Porque leite saque é mais gostoso. Mano, essa página é séria. Champolin Evangélico Sinceraço Champions League. É séria, poxa? Peraí. Pô, eu achei que era de zoeira. Calma aí, eu vou dar uma. Nenhum mijada, ataque mano. Supera o MSN. Meu Preciso Senhor mijar. De Nazaré. 13 de junho de 2015. Mano, será que aquele gordão do MSN que você mandava, que colocava a bunda na tela, tá ligado? Foi o primeiro meme. Acho que foi. I'm a farmizer! Deitar me faz em verdes pastos. Ainda bem, porque se fosse na área, seria pênalti. Oh. Salmos 23:2. 10:10 esse. Não, não, meme, é uma citação do Chapolin, que ele falou mesmo. Não façam nenhuma piada, porque vai cortar tudo. Ah, verdade, vou parar de fazer piada, então. Tashima não vai no banheiro antes de gravar, velho. Enquanto o Tashima tá fora, eu gostaria de citar aqui um meme do South America Crentes. Aí você vê aquele seu amigo que você ganhou para Jesus crescendo na graça e no conhecimento. Que satisfação, Akira. Pera, tá errado. Tá errado. Não começou com ex que. Verdade. Mas é porque essa página, ela começou... Começou não. Não, peraí. É que o ex-que, eles usam o ex-que porque antes eles usavam quando. Aí eles proibiram usar bom. Quando, aí eles usaram e aí. Ah, é tipo, aí sei lá o quê. Sim. Aí depois proibiram, aí meteram ex-que. Agora, vamos acho abrir... Acho que os caras tiveram que ir no dicionário atrás dessa conjugação, né? Porque praticamente ninguém hoje em dia mais usa ex-que numa conversa informal. É verdade. É, virou um meme, o próprio ex-que. Vamos ver. Trending Topics do Twitter. Último meme aqui da South American Memes é: eis que começa a chover e você sente o cheiro de terra molhada. O quê? E o que que tá a imagem? Não mas, sei, é um moleque... Sabe, sei lá, um... Não sei. Não sei explicar. Aquele que não tem Jesus no coração não ganha nem a Champions do Bomba Pet Brasileirão 2005. Chapolin. Entendi nada. Eu também não ri do Chapolin no final. Eu abri aqui a Trending Topics do Twitter e me deparei com a hashtag Mean Girls Day. Hoje eu cheguei na escola e eu vi um... Peraí, velho. Hoje no colégio tinha um monte de menina usando rosa por causa desse problema. É verdade. Você já assistiu esse filme? Não. Eu já. Eu já, na época que eu era enorme. E eu assisti ainda esse ano. Por algum motivo. Não, pergunto. Sabe, eu olhei um monte de gente vestido de rosa e eu pensei, ah, outubro rosa, né, velho? Depois... Aperta, aperta, pra ver se tem caroço. eu cheguei no colégio achando que era um negócio mó... como que fala quando uma solidário, coisa é legal. Boa, solidário. É, solidário, apoiando Outubro Rosa. Daí depois eu tava indo pra casa no indo lá de ônibus. Daí um amigo meu falou, não, pô, isso é por causa daquele filme Meninas Malvadas. Tem nada a ver com Outubro Rosa. Que ou merda. Será que Outubro Rosa surgiu por causa disso? Não, não. Não. Rosa, na verdade, é enorme. Não surgiu. Mean Girls Day também é enorme. O quê? Não, esse olha dia aqui. De hoje, Mean Girls Day, também é coisa de nome. Se você olhar agora aqui no Trending Topics, inclusive, Twitter... demorou 2 segundos pra eu achar uma cara da mulher gorda de cabelo curto. Não dei nem 3 scroll. É o quê? Aqui no Trending Topics do Twitter. A Tula Lua, né? É, esse nome aí. Por que que o povo acha tanta graça nessa porra aí? É o quê? A galera brinca, mas a mulher é esquizofrênica, tá ligado? Sim, ela tem um monte de problema. Mano, eu tava achando engraçado porque os vídeos dela, ela só dava rage, tá ligado? Uhum. Deu uns rage muito nada a ver. Que não tinha nexo nenhum. É que nem aquele vídeo que você deu RT hoje, Cisco, do cara dando um chute na mulher que era a favor do aborto. Vai, genial, esse vídeo. Ela não era contra, ela era contra. É contra o aborto. Ela aí era... o cara vai lá e dá uma voadora na mulher. Sim, é tipo isso, tá ligado? Esses rage, nada a ver, sem nexo nenhum. É, mas que é esquisito, é, né? Realmente. Ah, mas é a mesma coisa. Ela da... tem um vídeo. É a mesma coisa agora, do Brasil. Uma vez que eu achei engraçado foi que... os caras tava... Não sei o que foi, que tinha várias gente respondendo lá com meme da Gretchen, né? Meme normal. Aí foram os caras de zoeira e colocaram memes da Gretchen, só que memes dos filmes adultos que a Gretchen fez. Eu falei de rir nesse dia. Era cada coisa pior que a outra. Eu acho que hoje a gente conseguiu dissecar a fundo a cultura norme, investigando os memes da Sam, as origens da cultura norme, de onde eles surgiram, como eles vivem, do que eles se alimentam e tudo mais. Agora nós hoje vamos para o nosso quadro... Como repórter. Vamos para o nosso quadro Show do Cu. Show do Cu! Show do Cu que ninguém tem. E para abrir o Show do Cu, tem aqui uma história internacional vindo de uma empresa polonesa de jogos. Não é uma história minha, mas eu vou contar a história... acho que é a história mais fodida que eu vi esse mês. O autor do The Witcher... ele vendeu os direitos do jogo por 9,5 mil dólares. Ele já tinha vendido fazia muito tempo, tipo, ele escreveu uma série de livros lá. Daí ele, como queria ganhar uma grana, resolveu vender para uma empresa indie polonesa. E ele escreveu em 1986 uma série de contos. Daí lá por 2007, ele vendeu os direitos... Não, um pouquinho antes de 2007, ele vendeu os direitos... E os caras ofereceram pra ele uma porcentagem da venda de jogos, mas ele não quis, mano, porque ele queria receber o dinheiro na hora. Daí eles foram lá, pagaram, juntaram o dinheiro, e no final o The Witcher virou o que virou. E agora ele tá processando eles porque ele quer 14 milhões de dólares. Imagina tu vender a tua franquia de livros, tua série de contos, por 10 mil dólares e virar um produto de, tipo, 500 milhões. Acho que o cara tava tão desesperado atrás de dinheiro que reparou nisso, né? O problema nem é tu vender por esse preço, é pela fama que tem, tá ligado? Eu podia vender por bem mais. Depois, agora ele tá querendo ganhar um dinheiro, né, velho? Mas eu acho que ele tomou no cu. Porque... vai ganhar um lanche de presunto e uma tubaína Vieira. Boa! O nome dele é Andrzej Kapolski. Uma... Quase que ele troca no Massaveiro. O The Witcher? O The Witcher, velho, nem sei quanto que vendeu. Quanto será que vendeu, alguém sabe? Cara, eu vou pesquisar isso. O jogo ou o livro? The Witcher 3 vendas. Vamos ver. Vendeu mais de 33 milhões de unidades. Agora, tu imagina quanto que deu de isso de dinheiro. E o cara... 81 milhões. Tá, mano, uma metralhadora ou um teclado isso aí que você tem? Ele ganhou exatamente 0 centavos por cada venda. Caralho. Se ele tivesse cobrado $1 por venda, ele ia ter 33 milhões na conta agora. Imagina. E no final ele vendeu por 10 mil e tomou no cu. É muito bom. Esse cara, acho que ele não tem o conhecimento mínimo de economia, não. Se ele tivesse, ele não ia ser escritor. É verdade. Se ele tivesse chamado Paulo Guedes, isso nunca teria acontecido, tá ok? Qual a sua opinião aí, Bonoro, a respeito disso? Eu acho que ele fez certo. Vendeu essa... O Bonoro tá gripado, velho. Desculpe. Ele tá muito afiado, esse Bonoro, hein? Vai tomar no teu cu. Não, por favor, prossiga com a sua história. E fez certo, ele vendeu essa franquia de viajim que gosta de bruxa e mulher pelada. Homem de verdade gosta de dar o cu de piroca. Pois bem, a história que eu vou contar hoje é a história de uma criança... Não, brincadeira. Era eu, né? Eu tava no segundo ano do ensino médio, ia fazer o Enem, aliás, não, já era o terceiro, aliás. Foi 2016. Eu ia fazer o Enem. Já tinha internet ou não? Não, ainda não. Ah, bom. Eu passei a ter acesso a partir de dezembro, isso foi alguns meses antes. E foi uma coisa que me abalou profundamente, vocês vão entender o porquê. Estava eu fazendo minha inscrição para o pré-Enem, que é tipo um intensivão que o governo do estado aqui oferece pro pessoal que quer prestar o Enem. Aí, eu que tava no colégio do acampamento, que é o colégio técnico, tive que ir estudar junto com o pessoal do Chica Pereira, que é o outro colégio estadual, que fica do outro lado da cidade, praticamente no centro. E aí todo sábado eu tinha que andar mais ou menos 2 quilômetros para ir para lá, no meio do sol quente, vocês imaginam. Dia e de tarde, que era via EAD, as aulas e tal. EAD. Aí eu fui começando a me interessar pelas aulas e tal. E tinha algumas colegas minhas também, com quem eu já estudei, mas uma delas em especial. Sempre me dava bola. Não vou dizer aqui o nome dela, por motivos que ela pode vir a me processar, né? Mas todo sábado que eu ia... ela ficava, tipo, jogando gracejo pra mim, né? Eu já percebia isso, mas eu, como era babá, que ainda sou, não aproveitei a oportunidade e não soube ir, né? Não soube puxar a conversa. Mas aí teve um dia que estávamos eu e ela cuidando da interatividade, porque em cada polo, que são vários polos, Fronteiras aqui é um polo, Teresina é outro, Picos é outro, e aí cada polo tinha direito a enviar uma pergunta por chat lá pro professor responder. Pelo zap? E aí, estávamos nós na hora do recreio, zoando, né? Uma pergunta por polo, caraca. Não, cada polo tinha direito a fazer algumas perguntas ao mediador lá, professor. Tava dando aula de AD ao vivo. Aí, nós estávamos no recreio, estávamos zoando, cada polo interagindo entre si, né? Todo mundo zoando, falando palavrão, essas coisas. E aí foi que a gente entrou ao vivo. O professor já tinha voltado. E a gente nem tinha reparado que ele tinha voltado. Aí as meninas me dizendo pra digitar coisa, né? Aí edita isso aqui. E eu mandando piadinha pro polo. Aí o professor demorou pra fazer uma explicação. Aí o pessoal disse: homem, bota isso aí pra andar, deixa de viadagem. Explica logo isso, o resto da matéria. Aí eu fui de idiota. Essa menina que tava dando bola pra mim, ela pegou e me mandou escrever isso aí. Ei, deixa de viadagem, continua aí o conteúdo. E eu sem nem pensar, cara. Eu escrevi isso e na mesma hora cortaram o servidor da gente. Cortaram a nossa conexão. A gente foi banido por uma merda que eu fiz, porque eu fui dar ouvido à menina que eu tava afim e acabei prejudicando não só a mim mesmo, quanto aos 30 e poucos alunos que estavam lá, aguardando a explicação do professor. Você foi banido do que você tava pagando. É, todos nós fomos banidos. Aí... Foi banido pra pegar mulher. É, mas é complicado. É gado demais. Aí no outro dia eu fui, falei com minha mãe, claro, tava puto. Aí ela disse, não, é... Aí você vê, né, se ninguém lá brigar com você, você vai de novo. Aí no outro dia eu fui, só que aí o servidor ainda tava fora do ar, os caras não tinham tirado. Fomos de manhã tentando conectar, ligando, a coordenadora ligou lá pra Terezinha e ninguém conseguiu conectar. Aí quando foi de tarde, veio a coordenadora do curso, via EAD também, reabilitaram o sinal. E começou a fazer um sermão longo lá, de respeito, essas coisas e tal, que os alunos tinham que ter decência no trato com o professor e essas coisas, e direto pra mim. Que sem querer acabei fazendo essa merda. Só que aí eu não tinha ido mais de tarde e acabei não indo mais. Perdi o pré-ENEM. Quando fui fazer a prova, tirei a média de 600 e pouco. Não deu pra entrar em quase nada. Nossa. Ou seja, a lição é: nunca, nunca dê ouvidos a uma mulher. Se não for sua mãe, claro. Se não for sua mãe. Porque aí você pode estar se metendo nas piores enrascadas, nas piores merdas possíveis. Como eu fiz ao escutar a gloriosa, não vou dizer o nome, mas ela hoje mora na Colômbia, inclusive. Muito gata, cara. Eu entro no Facebook, eu vejo uma foto dela, cara. É só pra me decepcionar. A bicha é bonita demais, mas foi fazer intercâmbio na Colômbia. E eu aqui. Então, pra encerrar o episódio depois dessa história, tem uma lição de moral, né? Uma lição de moral importante pra todo mundo aí. Nunca confie em uma mulher. Não sei. É o quê? Moral, não sei. Não entendi. É uma lição... Não, não conhece o meme do... Ah, foda-se. Não conhece. Eu não sei. Essa... Mas pra encerrar o nosso podcast, eu tenho que agradecer primeiramente ao Ian. Contou essa história triste, mas maravilhosa ao mesmo tempo. Obrigado, Ian. Por favor, fala aí suas redes sociais, qualquer coisa, suas considerações finais. Beleza, Tashima. Beleza, pessoal. Acabei de assar o nariz aqui, porque a gripe tá braba. Quero deixar aqui a minha arroba do Twitter, arroba TV Capital FIC. Também a da TV Corisco, TV Corisco PI, a co-irmã da Metrópole Litoral. TV... Inclusive, nós estamos contratando, né? A galera lá contratando, já apareceu só uma candidata. Então, quem quiser virar de mim aí... Tá? Eu me candidato, velho. Mas vamos discutir isso aí depois, manda o currículo depois lá. É, isso aí. TV Capital lá tá tudo com... Pois bem, continuando... FC. Currículo. Eu quero. Deixa ele falar, Natália. Pode ir. Desculpa. Canais no YouTube, Enciclopédia do Rádio, meu canal principal, Kik Putovski, canal secundário, que agora a gente tá passando algumas besteiradas lá, inclusive YouTube Pups. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Eu tô acompanhando essa última semana, só pra me atualizar, você ainda tá lançando o horário eleitoral ou já acabou os 27 estados? Não, ainda não. Parei no Maranhão. Isso porque o YouTube tá numa fila da putagem medonha. Que todo vídeo de horário eleitoral que eu posto, o YouTube barra a visualização. Tipo, eu acessei o primeiro dia e tava com zero. Batia 50 e poucas visualizações lá no contador, eu acessava o vídeo e ainda tava marcando zero. Eu não sei que coisa é essa. Eu tô com medo de continuar postando, o YouTube pensar que eu sou um robô e cancelar a conta. Mas vamos lá, prosseguindo assim mesmo, até chegar no Tocantins, que é o final. Continua atualizando o Kiki Putovski, né? O YouTube Poop. Uma das suas influências na internet. Uma das boas influências, né? Graças a Deus eu fui pelo rumo certo. Ainda bem que em vez de ir pelo rumo norme Sam, foi pro Poop BR e caiu nessa desgraça da Metrópole. Da Metrópole também. A Metrópole foi uma das grandes formadoras do meu caráter, do meu web caráter. Agora, mais um que teve o web caráter formado pela Metrópole é o Melão, não é? Melão. Realmente, meu web caráter foi muito web formado pela web Metrópole Litoral. Por favor, compartilhe aí onde a gente pode te encontrar nessa web internet maravilhosa que a gente tem por aqui. Maravilhosa. Vocês foi. Podem me seguir no arroba Mielord com 0 e 2 L's no Twitter. E no YouTube vocês podem me seguir pelo PewDiePie. É um canal pequenininho. Acho que umas 2 pessoas seguem, mas muito humor e gameplay, galerinha. Bom demais esse canal. Inclusive tá tentando crescer aí agora. Tentando alcançar os 100 inscritos. 100 inscritos. Tá quase chegando, né? Já tá quase chegando. Tá estagiando em alguma TV atualmente ou não? Ah, ainda não. Eu queria me inscrever pra TV 100, mas acho que eu não sou criativo o suficiente. Algum dia, né? Em breve. Algum dia, talvez no futuro. Mas nenhum lugar que a gente pode te encontrar tirando o zap da Metrópole Litoral? Ah, em Itapetininga, interior de São Paulo. Muito bom lugar pra me encontrar. Gatas, estou solteiro. Pisca. Pisca, pisca. Solteiro de manhã, tarde, à noite. De madrugada, então. Ah. Mas e você, Natália? Tá solteira também ou não? Olha, pra infelicidade de muitos, eu não estou. Ah, que pena. Mas, aproveitando, então, que você não tá solteira, passa o seu Twitter aí. Meu Twitter é @tomanochu com x. Tomanochu com x? Mais alguma coisa que você quer compartilhar? Ah, meu Instagram é @natsutil, sem H, N-A-T-Sutil. Ah, bom, natsutil. E eu tenho uma pergunta pra te fazer. Já chegou os 400 seguidores que tava tentando conseguir? Não, mano, falta 12 seguidores. Mesma merda, então, Natália. Ninguém foi seguir. Natália, como anda a medição aí do seu Malaquias? Ah, é verdade. Ah, cara... Eu tô sem régua o suficiente, eu tenho só 10 aqui pra ela medir. Ela parou de medir faz um tempinho, já que não tá dando conta mais. Eu vou ter que comprar uma fita métrica aqui. Cuidado, cuidado pra não tiverem passando na rua e pensarem que tem uma sucuri atrás de ti. A Natália, direto que eu tô andando com ela, para na Blitz porque os caras acham que ela tá andando com um fuzil na rua. Mas outra pessoa que tá sempre medindo Malaquias porque é de Porto Alegre é Cisco. E aí, Cisco? E aí? Por favor. Aqui na sua... Chegou a sua lente lá, né? Tá postando bastante coisa no Instagram ultimamente? Eu não tô... Não, é que na minha minha cidade não é tão interessante sim tirar foto por motivos de assalto. É, né? Então, mas... Postou umas 6 fotos seguidas iguais que tu tirou na sua casa? Não. 3 fotos seguidas, mas vendo o feed é pra ficar bonitinho, entendeu? Pra ficar bonitinho. Ah, entendi. Agora tô no trabalho de deixar um feed topster. E quem quiser me seguir lá é @denis, em inglês, T-H-E, _, Nis, _. Com Z. Com Z. T-H-E, _, N-Z, _. Isso. Eu não entendi nada. É porque tu é burra, Natália. Tem então, que fazer o inglês do Jerry. Mulher. Acessa acessa o Twitter dele lá, passa seu Twitter aí que tu vai achar o Instagram dele por lá. Como que é seu Twitter, hein, Cisco? Meu Twitter é @ciscodil. Ciscodil com U ou com O? Com U. Ciscodil, então. Exato. E agora também tô lá na Metrópole Litoral. Estagiando lá. Agora, a Metrosex é exclusiva do estagiário Metró. Você foi estagiar na Metrópole Litoral, então? Exato. Fui demitido da Metrosex. E aí o Marcelo me acolheu lá na Metrópole Litoral e já tô lá fazendo as notícias. Inclusive, eu tô acompanhando e aumentou bastante, porque o Marcelo, infelizmente, ele venceu o NoFap September, mas acabou não sobrevivendo a ele. Ah, exato. Eu gostaria de pedir aqui meio segundo de silêncio. Muito obrigado. Que não sobreviveu ao NoFap September, minhas condolências pra família dele. Eu também venci, viu? Tu venceu? Não, impossível. Venci e sobrevivi. É impossível. Caramba. A única pessoa que conseguiu foi o Cabo da Ciolo. Tanto que a internet dele agora é transmitida pelo próprio cérebro dele, por isso que tá melhor. Inclusive tá até boa porque ele aprendeu a voar também e ele tá uns 2 km pra cima, então pega melhor o sinal. É. E... Inclusive tá passando até aqui um jatinho, acho que é o Wellington Dias que tá passando aqui do lado. Vou mandar um salve pra ele daqui. Ei, Wellington! Grande abraço! Tá usando... Pede pra ele divulgar a gente lá. Mas, ô Cisco, mais alguma rede social que você quer divulgar? Mais alguma coisa? Não tem mais nada pra divulgar. Também tô lá no grupo da Metrópole Litoral, no guia de todos os grupos da Metrópole que tem, né? Estou presente. É. Eu queria, inclusive, aqui divulgar algumas coisas do nosso podcast. Acesse no Twitter o perfil Metrópole Litoral, @metro_litoral. É a maneira mais fácil de você se comunicar com nossos ademires e a maneira mais fácil de você entrar em contato com os participantes é pelo grupo da Metrópole Litoral no WhatsApp. Você vai encontrar o link para o grupo lá no perfil do Twitter. E você também pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, que é o podcastlitoral@gmail.com. É o podcastlitoral@gmail.com. Eu queria dar um anúncio aqui que nós paramos de divulgar nossos episódios pelo SoundCloud por motivos de a gente ficou sem dinheiro pra pagar. Então agora nós migramos. Nunca tivemos. A gente tá usando plano de graça, mas ficou sem dinheiro pra assinar. Então a gente tá usando agora o Internet Archive. Se você quiser ouvir pelo navegador, você pode entrar lá e procurar Metrópole Litoral, mas eu recomendo você usar o feed. Isso mesmo, além do YouTube, nós temos um feed que você pode acessar por qualquer aplicativo de podcast que você tiver no seu smartphone. No Android você tem, por exemplo, o Google Podcast, que nós fomos adicionados recentemente, e qualquer outro aplicativo que tu achar hoje em dia. Nós temos, por exemplo, estamos no Podcast Republic, no Podcast Addict, no WeCast, qualquer um. No Castbox, no Pocket Casts, em todos. E se você tiver iPhone, você tem um aplicativo nativo aí no seu iPhone que chama Podcasts, que se você acessar, você vai conseguir ouvir o Metrópole Litoral muito facilmente. E nós também, claramente, temos o nosso canal no YouTube, que provavelmente foi o meio que você ouviu primeiro. Mas todo mundo sabe que o YouTube não é muito bacana para você ouvir podcast, porque não pode pagar tela, essas coisas assim. Então, assina lá o nosso feed. Nós temos publicado também lá no Internet Archive, então se você não tiver como ouvir pelo celular, vá lá no Internet Archive, ouve pelo Internet Archive, que mesmo assim é melhor do que ouvir no YouTube, né? É mais confortável pra você. Nós estamos disponíveis na plataforma Spotify. Isso mesmo, se você pesquisar aí no seu aplicativo do Spotify, você já vai encontrar a Metrópole Litoral. E provavelmente no próximo episódio nós já estaremos disponíveis também no Deezer. Mais prático. Nós temos mais um recadinho aqui. Lembrando que o podcast sai todo sábado às 6 horas da tarde. Então você pode assinar o feed que você vai receber a notificação no seu celular. Provavelmente a gente vai lançar um pouquinho mais cedo no Internet Archive, umas 3 da tarde, para dar tempo de atualizar tudo lá. Mas lembrando que você também pode acessar a gente pelo iTunes e deixar um comentário lá. É só pesquisar Metrópole Litoral no iTunes, se você tiver qualquer dispositivo Apple. E deixar seu comentário, que a gente vai ler o seu comentário aqui no podcast. Inclusive, quero agradecer ao nosso querido Cisco, que já deixou lá suas 5 estrelinhas. Agora, para dar os meus recados finais, eu quero deixar um abraço para o meu amigo João, que acompanhou ontem a minha web rádio, que infelizmente está sendo desligada temporariamente. Mas, agora, como estou desligando a web rádio, eu vou começar a fazer umas lives no YouTube e também postar uns vídeos lá. Então, agora eu te peço para você entrar no youtube.com/PedroTashima com SH. Eu vou deixar o link lá no meu Twitter, que é @Tashima42 com SH. Tashima42 com SH. E você também pode acompanhar mais coisas da Metrópole Litoral no youtube.com/Metrópole Litoral. Muito obrigado por ouvir esse episódio e tchau. Tchau, galera. Falou. Ele não soube responder, KKK padrão. Macho nunca sabe encontrar o clitóris. KKK stand up, sou mulher. Mas nós vamos agir, dominar e trollar esses machos que acham que a gente é sem graça. A vida de letra sempre rota perigosa, mas juntas somos fortes. Se não for eu Deus, você fala demais, vai ser certeza. Todo mundo já desligou esse ponto.